Tá achando que eu não tô nem aí, só porque mudei meu jeito de agir. Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé. Eu não reclamo quando você vai sair. Pra onde vai e com quem? Tô nem aí. Acha que eu já não te amo? Isso é parte do meu plano. Tá dando certo, tanto é que já passou da hora de você ir. E você ainda está aqui. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Ai, ai, ai, ai. Nem que eu morra engasgado de ciúmes, sufocado de saudades, eu vou fingindo essa maturidade. Eu aprendi que pra te prender é só deixar. Essa maturidade. Isso é Priscila Senna. Tá dando certo, tanto é que já passou da hora de você ir. E você ainda está. Te prender.